Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Salve Vila Ângulo, salve galera, meu nome é Theo Secato e esse é o Bom Demais Radio Show. Bora nessa porra. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Radio Show. Bom, vamos agora ao motivo, ao tema. Esse programa, eu diria que vai ser um programa bem rock and roll. Não que os outros não tenham sido, mas esse vai ser bem rock and roll mesmo. Porque eu vou tocar só 60 e 70, dei uma arrastadinha pra cá, uma arrastadinha pra lá, mas ninguém percebe, ninguém comenta, por favor. Então vamos lá, vamos começar com uma grande música de um grande disco, de um grande artista maravilhoso dessas décadas, que é o John Lennon, do disco Plastic Ono Band, de 1970, que é a música Isolation. Então agora é com vocês, John Lennon, Isolation, Plastic Ono Band, 1970, bora nessa porra. Essa próxima música foi uma descoberta quase de quarentena que um amigo meu mandou, porque a gente sempre costuma se divertir muito com o Mick Jagger. E ele falou, bicho, escuta essa música aqui do Rolling Stones que eu lembrei, é absurda essa música. E realmente essa música é absurda. Então agora a gente vai com a maior boca do rock and roll, Sir Mick Jagger in the Rolling Stones com Tops. A star. I'll take you a million miles from all this, but you won't fit a star. Come on, come on, come on. Have you ever heard those opening lines? You should leave the small town way behind. I'll be your partner. Show you. With me, baby. Depois dessa pedrada aí, agora vamos para o soul real. É, vamos tocar agora uma música do Curtis Mayfield, que é um artista que eu amo muito. É, inclusive, dessa música que eu vou tocar agora, ela tem uma versão ao vivo que é muito linda, eu acho que vale muito a pena ir conferir, tem no YouTube fácil, você coloca lá a primeira versão que tem, não sei te dizer exatamente qual que é o nome, mas é a música do Curtis Mayfield, Keep On, Keepin' On, um dos maiores cantores do soul, com certeza, guitarristas, arranjadores, pessoas incríveis. Então, com vocês, Curtis Mayfield com Keep On, Keep It On. Bom demais, Radio Show. Everybody gather round and listen to my song. I've only got one. We who are young should now take a stand. Don't run from the burdens of women and men. Continue to give, continue to live for what you know is right. Most of your life can be out of sight. Withdraw from the darkness and look to the light. For everyone's free, at least that's the way it's supposed to be. We just keep on keeping on. We just keep on keeping on. Many things that we have learned, but they too will soon admit that there's still a lot of love among us, and there's still a lot of one thing I insist, when you have your young, remember this song. And our world surroundings is leaps and bounds, ups and downs is reality. Teach them to be strong, and when they are grown, they can proudly imply that we were an alright guy. For all the wrong now is right, this nation's people are now united as one. And we just keep on keeping on. We just keep on keeping on. Many things that we have learned, but they too will soon admit that there's still a lot of love among us. And there's still a lot of faith, love, and trust when we keep on. Keeping on, y'all. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. We got to move on up, y'all. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. Some years back I remember, still in my mind so well. My mama made this one more clip, and I found it never fails. Never wear it too long, wear it too long. Or my work goes wrong. My work goes wrong. Today and sorrow, today and sorrow. We got joy tomorrow, we got joy tomorrow. Keep on keeping on, keep on keeping on, keep on keep on, keep on. Essa próxima banda, classiquíssima banda britânica, Small Faces, que eu amo muito. E essa música que... Na verdade, tem várias músicas, se for pensar bem, que tem nome Lazy Sunday. Tem uma do Kinks também, que é muito bom. Mas essa música é muito especial. E ela tem... Eu acho ela bem rock and roll, umas levadas de violão bem loucas, assim. Então, agora com vocês, Small Faces com Lazy Sunday. Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. Demise Radio Show. E agora, um hit esquecido no tempo. Eu tenho quase certeza que você talvez reconheça essa música, mas não saiba de quem é e não lembre dela. Essa banda que eu vou tocar agora, o The Trogs, é uma banda que está considerada na onda que a galera chama de proto-punk, que é uma onda de banda dos anos 60 que inclui até Velvet, algumas pessoas dizem, ou até, o, por exemplo, Vicious, Lou Reed, e The Sonics, e Stooges, e várias bandas dos anos 60 que é o que dizem que possibilitaram sonoramente o punk rolar. E o The Trogs é uma dessas, eu vou tocar agora várias bandas dessas. Então, vamos lá com Wild Thing do The Trogs. E agora uma música que eu realmente não podia deixar passar. De uma dessas bandas que eu diria que é proto-punk, eu diria que na verdade é uma das bandas mais pesadas do comecinho dos anos 60. Enquanto os Beatles estavam fazendo Yeah Yeah Yeah, essa banda, vocês já sabem qual é a banda, tenho certeza, os grandes rivais dos Beatles, o Kinks, já estava fazendo um som pesadíssimo. E eu sou muito fã do Kinks, de todas as fases, eu acho que é uma banda muito completa e eles foram completamente engolidos pelos Beatles. E é uma grande briga entre os fãs de rock and roll. Tem gente que diz que Kinks é melhor. Eu não vou falar minha opinião. Mas agora com vocês a classiquíssima do Kinks, You Really Got Me. You really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. E agora, Os Pesos Pesados, de 1969, banda super parceira do Stooges, galera de Detroit, que eu amo muito, uma banda que também foi super injustiçada, porque, especificamente nessa música, começava com Kick Out The Jams, Motherfuckers, e nos anos 60, nos Estados Unidos, não era tão bem aceito, na verdade, nem um pouco aceito. Esse disco foi super proibido de tocar em várias rádios e várias cidades dos Estados Unidos. Então, agora com vocês, Kicks Out The Jams, uma música pesadíssima do MC5. Bora nessa porra. Kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick them out. Yes, I'm starting to sweat. You know my shirt's on, but what I'm feeling in the sound that I'm bouncing, be bouncing, be bouncing off the ceiling. You gotta have it, baby. You can't do it without them. When you get the feeling you got, sign them up, put that mic in my hand and let me kick out the jam. Yes, kick out the jam. I have to kick out. Essa música é daquelas músicas que realmente me impressionam a sonoridade e a distância que ela tinha do ano que ela foi lançada. Essa música que eu vou tocar agora, ela é de 1965. Por exemplo, o ano do Pet Sounds, o ano de vários discos que estavam sendo produzidos, muito clássicos, anos 60 e muito bons. Mas também tinha esse lado B aí que vai rolar, que é uma banda que eu amo muito, que é o The Sonics, com a música clássica do The Sonics, que é Have Love, Will Travel, que o Black Keys inclusive tocou nos primeiros discos deles, mas a versão não vale tanto a pena quanto a versão original. Então, de 1965 para o futuro, com vocês, The Sonics, com Have Love, Will Travel. Wow! Have love. Oh, baby, will travel. Just to find a little girl that loves me so. No matter where, and love drives a man insane. So look for me walking just any old way. Have love. Doze anos depois dessa música que a gente acabou de ouvir, do Sonics, essa música que eu vou colocar agora rolou. E é uma das músicas de uma das bandas que marcam realmente o começo do punk, uma banda inglesa que eu amo muito, que é o The Damned. E eu acho que eu resolvi colocar elas bem juntas, todas essas músicas, na verdade, bem juntas. Se você for perceber, a gente foi, a partir do Wild Thing, indo e voltando de 60 e poucos a 70, 60 e 70, 60 e 70, pra você sacar como algumas bandas realmente já estavam com o pé lá pra frente, saca? E essa banda, esse disco que eu vou tocar com essa música, eu vou tocar de 77, uma música maravilhosa do The Damned, que é o Neat, Neat, Neat. Bora nessa porra. Agora a porra vai ficar séria. É seguinte, essa música que eu vou tocar é uma das músicas preferidas da minha vida, de um disco preferido da minha vida, de uns vinis preferidos que eu tenho na minha coleção, com certeza, que é do Stooges, que é uma banda que eu amo muito, muito, muito, muito, muito. E eu vou tocar pra vocês a clássica Raw Power, do disco Raw Power, disco de 73 do Stooges, maravilhoso, produzido pelo David Bowie, gravado em Londres. Não tenho muito mais o que falar sobre esse disco, realmente. Com vocês, Stooges. Yeah. tô começando a ficar emotivo aqui, gente, sério. Porque agora a gente vai tocar uma música que pra mim é uma das melhores bandas da história, com um dos melhores poetas da língua inglesa, cantores que eu amo muito mais que tudo, que é o Velvet Underground. Eu tava falando especificamente do Lou Reed. E eu vou tocar a música do primeiro disco deles, Velvet Underground, que não é Velvet Underground, é Nico, é um antes, que chama What Goes On. E essa música é maravilhosa, e o Velvet era uma banda que realmente estava muito à frente do seu tempo, e alguns momentos que você se pega ouvindo e diria que ainda está à frente de alguma coisa que é inexplicável, sabe? Não estou falando que eles... Vocês entendem, é uma coisa que não dá para explicar. Veio do além, o Velvet veio do além. O Velvet é uma coisa inexplicável. Então, com vocês agora, What Goes On, do The Velvet Underground. Alright. agora vamos começar a extrapolar os limites aqui. Vou tocar músicas esquisitas hoje também, saca? E essa vai ser uma delas, que eu descobri há pouco tempo, que é uma banda muito boa. Esse disco é de 1979, então é o nosso limitezinho lá, realmente, de décadas. E é uma banda inglesa, que aparentemente, depois de um show da Patti Smith lá em Londres, elas, três meninas, resolveram formar essa banda, que é o Slits, que é uma banda que vem tanto do punk, tanto com uma vertente muito reggae, muito forte, assim. E essa música é a primeira música do primeiro disco do Slits, que chama Instant Hit, e realmente, apesar de ser um nome sarcástico, eu imagino, ela realmente é um instant hit, que é uma mistura muito estranha entre um punk e um reggae inexplicável. Então agora com vocês, The Slits com Instant Hit. Radio Show. E depois dessa dos Slits, não podia faltar essa música de um dos mais maravilhosos assim, do reggae, eu acho, que foi me apresentado há algum tempo por uma grande amiga mestra do reggae, Zo, é nóis, paz. E essa música é do Black Heart Man, grande disco gigantesco do Bunny Wailer, e a música é Fighting Against Conviction. Então com vocês, Fighting Against Conviction, do disco de 76 do gigantesco Bunny Wailer. Growing in an environment where finding food is just as hard as paying the rent. In trodding these roads of trial and tribulation, I've seen where some have died in desperation to keep battering down Satan. conviction. Battering down sentence, fighting against conviction. In a family of ten and raised in the ghetto, hustling's the only education I know. Can't grow no crops in this concrete jungle. A situation like this is getting too tough to handle. To keep battering down sentence, fighting against conviction. Battering down sentence all day long, fighting against conviction. With a pregnant woman, yes, and five kids to care for, can't cool my heels, I've got to do the town. Skillful as I am, the jailer man is bound to find me. I pray the day will come when I shall be free from battering down sentence, fighting against conviction. Battering down sentence all live long day, fighting against conviction. To be trapped and caught and taken before judge, an angry jury, pleading before men who seem to have no mercy. Can't afford to find myself down in the dungeon. I've got to stay free so that my kids won't be battering down sentence, fighting against conviction. Battering down sentence all live long day now, fighting against conviction. Now a fugitive at large, could this be my destiny? With no one to care for the welfare of my family, in solitude I found new faith and hope. In this I'll be secure, for mind and soul would soon be weary. Just couldn't take no more battering down sentence. All live long day, fighting against conviction. Children, hear me when I say, battering down sentence, all day long, fighting against conviction. Hear me when I sing my song, battering down sentence. Essa música vem de um lugar muito pessoal, na verdade. Eu acho que é uma das primeiras memórias de músicas que eu amei na vida. Essa que eu vou tocar agora. É a música do cara mais... Vou falar assim, bem na lata mesmo. O cara mais foda que tem do soul. O Marvin Gaye era uma coisa que não dá pra entender. Ele era mais que um cantor. O cara era uma energia, assim, um negócio bem louco. Você pode ver isso em vídeos e sentir ouvindo o som. O cara era um negócio foda, inexplicável. Então agora com vocês a classiquíssima do Marvin Gaye, Ain't No Mountains High Enough. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no agora passando para o Brasil. É, eu vou tocar uma das minhas músicas preferidas do nosso grande mestre, grande violonista, grande cantor, grande compositor, grande tudo, Gilberto Gil, que é uma música do disco Ao Vivo do Gil, que é maravilhosa, que é João Sabino, é uma música linda, grande, tocadíssima de uma maneira linda, um arranjo fodido, só tem ao vivo e não precisava ser de outro jeito, realmente esse arranjo é perfeito, a gravação é perfeita, tudo nela é muito bom. Então com vocês agora, João Sabino, do Gilberto Gil. Espírito Senhor, Pai do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Pai do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Pai de quem? Pai do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Pai de quem? Pai do Filho e do Espírito Santo. Filho do Espírito Santo. Filho de uma localidade de lá. Comendo banana pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Pro Santo Espírito, Senhor, Pai do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Pai do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Pai de quem? Pai do Filho e do Espírito Santo. Ah, Senhor, Pai de quem? Pai do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Pai de quem? Pai do Filho e do Espírito Santo. Oh, oh, ah. Senhor, Pai de quem? Pai do Filho e do Espírito Santo. Filho do Espírito Santo. Oh, oh. Filho de uma localidade de lá. Nessa localidade de lá. Uma embocadura pra dó, sustenindo uma passagem pra ré, mi bemol. Au! Já traz o som, o eco, a claridade, ainda um pouco abaixo do horizonte, atrás do monte de mi. Quando era menino via assim.

Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Tava comendo banana pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Pro santo, pra quem? Pro santo, um din, um din, um din, um din, um din, um din, um. Olha a beleza! Eu já tinha falado desse disco do Caetano, que eu vou tocar agora uma música, que é o disco branco do Caetano de 69, se eu não me engano, que é um disco que tem várias versões muito bons, e eu, pessoalmente, acho que é o disco mais rock and roll do Caetano, mais cruzão, assim. E essa música que eu vou tocar agora é uma música que muitos conhecem pela voz da Gal, e é maravilhosa a versão da Gal, mas eu amo muito, muito, muito essa música, e amo muito a versão do Caetano. Então agora com vocês, Caetano Veloso com Lost in Paradise. My little grasshopper airplane cannot fly very high. I find you so far from my side. I'm lost in my old green life. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. A big white plastic finger surrounds my dark green hair. But it's not your unknown caress, it's not from your unknown right hand. Oh, don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. I am the sun, the darkness. My name is Green Wave Death. Salt, South America's my name. World is my name, my size. And under my name, my little grasshopper airplane cannot fly. Don't have. Agora, para subir o astral, não podia faltar esse meu queridinho, que eu amo muito. Inclusive, sempre, tudo que eu escuto, sei lá, eu sempre escuto, eu sempre escutando uma coisa nova, uma música nova, ou músicas velhas, ou tocando eu mesmo no violão. É um cara que eu amo muito, que é o Bob Dylan, que é um dos grandes astros da minha vida, realmente, um grande poeta da minha vida, e passei muitos bons momentos. Eu queria dedicar essa música pro Theo, não para mim, pro Theo, que é meu parceiraço de Bob Dylan total. Então agora com vocês o Highlights do Bob Dylan, Queen Jane Approximately. When your mother sends back all your energy. expectations. And your father to your sister, he explains that you're tired of yourself and all of your creations. Won't you come see me, Queen Jay? Won't you come see me, Queen Jay? Now when all of the flower ladies want back what they have lent you, and the smell of their roses does not remain, and all of your children start to resent you, Jane. Ah, well. a galera foi à loucura. Esse é o momento, entendeu? Esse é o momento de ler a loucura. Eu vou introduzir aqui um disco de 1972, que é um dos outros discos do mundo que eu acho que estão muito à frente do seu tempo. Inclusive, essa banda, bicho, preveu os anos 80 e 1972. Eles fizeram tudo que os anos 80 tinham, tanto de visual quanto de som, mas melhor e mais absurdo. E agora com vocês, a banda maravilhosa do Brian Eno e do Brian Ferry, que são dois caras fodas e de muitas outras pessoas fodas, e o batera é impressionante dessa banda, que é o Roxy Music. Então, 2HB do Roxy Music. Oh, I was moved by a screen dream. Celluloid pictures of living. Your death could not kill. I would love for you. Take two people romantic. Banda alemã do inconfundível Kenji Damo Suzuki e outros membros muito absurdos. É uma banda que se destaca muito na história da música e, inclusive, esse disco é do mesmo ano desse disco do Roxy Music e dessa música que a gente acabou de ouvir, que eu acho muito legal e muito curioso. Então eu vou tocar agora para vocês, da banda Can, a música One More Night, do disco clássico do Khan, que tem aquela... Hey, você sabe como que é. Então, agora com vocês, uma das bandas mais loucas, com certeza, dessa história e do Kraut. Com vocês, Khan, com One More Night. Oh, Essa próxima banda é considerada uma das primeiras bandas de synth pop da história. E é uma banda muito louca. Esse disco é de 1977, é uma banda do rolê nova-iorquino, bem New York Dolls, assim, com performances loucas e de vez em quando violentas, mas um som bem pra frentex, assim. Então, de 1977, a banda Suicide com Ghost Rider. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, he's a-looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a-blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a-screaming the truth. America, America's killing its youth. Baby, baby, baby, baby, he's screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth. Ghost Rider. Ghost Rider. Radio Show. Essa próxima banda é uma banda que me deixou muito encucado quando eu descobri, porque eu achei que era uma banda dos anos 90, mas na verdade é uma banda do final dos anos 70, esse disco é de 78, e agora com vocês, Another Grow, Another Planet, do The Only Ones. dos músicos mais doidos realmente da história da música. E um cara que eu sou muito fã, sempre gostei muito. Eu lembro que a minha primeira viagem internacional, eu voltei com um disco dele, um disco do Frank Zappa, voltei com o Apóstrofe. Mas essa música é do primeiro disco da banda dele, que é o Frank Zappa and the Mothers of Invention. Então agora com vocês, com Hungry Freak's Daddy, do Frank Zappa and the Mothers of Invention. Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Left behind of the great society. Supermarket dream. Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage pride, the useful minds that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried. Those hungry freaks, Daddy. Turns away from those who aren't afraid to say what's on their minds. The left behind of the great society. É, essa próxima realmente é uma música absurda, de um dos grandes cantores do soul também, uma banda familiar, uma banda não tão familiar também, que é The Sly and the Stone Family com If You Want Me to Stay. Bom demais, Radio Show. If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go. To stay, I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Calvin, please, I'm gone. Forget reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. We got to get in straight. How could I ever my time. Oh, how could you ever allow? I wonder how I would get out of pocket for fun. Shape me again. I hope that you haven't been the kind of person you really are now. I'll be so good. I wish I could get the message over to you now. Galera, chegamos aqui ao final desse terceiro Bom Demais Radio Show e eu não posso deixar de agradecer muito, muito, muito ao Condô, à Rádio TV Mundo Novo, ao Max Fuser, à Júlia Maurano e à Alice Rocha, que são as pessoas que conseguem, me ajudam a fazer acontecer esse programa aqui. Queria dedicar esse programa a Manu, hoje é aniversário dela, uma grande amiga. Manu, parabéns, feliz aniversário. E a próxima música é uma música que eu amo muito, de um artista que eu amo muito, como todas as outras músicas que eu toco sempre, né? Eu sempre falo isso, agora que eu percebi. Mas eu realmente amo muito essa música, que é uma música do artista francês Serge Gainsbourg. E essa música é bem do finalzinho dos anos 70, antes dele começar a tocar reggae, que é Sea, Sex and Sun. Então agora é com vocês, Serge Gainsbourg com Sea, Sex and Sun. Bye, bye, Brasil! Surexcite tes petits seins de paquet. aquele que se agita. Bom demais. Radio Show. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Tô brincando. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.